Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos de trabalho contínuo das ondas do rádio para as mídias sociais. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 14 de agosto de 2022, uma linda manhã do nosso inverno brasileiro. Amanheceu com aquele ar gelado em Santa Bárbara, mas o sol despontando, sem nenhuma nuvem, fazendo uma linda manhã. E aqui sempre faço uma veneração a essa cidade que me recebeu também, Santa Bárbara do Oeste, e é com essa bela imagem do Parque dos Ipês que estamos aptos a começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né, nesse dia especial. Hoje, pela primeira vez, eu vou reunir a minha patota toda, né, para uma festa. Vai ser muito gostoso. E que nós possamos estar em sintonia com o alto para fazer o melhor, né, nessa hora e meia que passaremos juntos. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos e pais, Luiz Pessoa Guimarães e Geraldo de Tarso, pais aí de muitos filhos, né? Nós temos a alegria de poder estar nesse rol dos pais, e aqui eu deixo já meu abraço para todo mundo que é pai, que faz a função de pai, mesmo não sendo um pai biológico, que muitas vezes é até mãe, mas também é pai, e aquele pai que não está mais encarnado entre nós também, que deixa em nós muitas experiências e lembranças, todos os pais do mundo, encarnados ou desencarnados, que hoje possamos evocá-los através do pensamento e mandar para eles o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito pelo trabalho deles. Muito bem, eu sempre vi nos pais uma missão. Eu acho que ser pai é uma missão que nós temos, né? E que não é uma missão muitas vezes tão simples, mas que a gente aprende com os nossos pais a sermos pais, né? E assim os conhecimentos vão passando de gerações a gerações. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje, eu adiantei no livro da Gênesis, e hoje nós vamos estudar o paralítico e os 10 leprosos. E a semana que vem a gente volta para as duas lições anteriores. E lendo e relendo esse texto do Kardec, eu, por acaso, que não é o acaso, eu acabei pegando um livro da minha biblioteca, Justiça Divina, e comecei a ler a introdução. E lá tem uma página de Emmanuel que fala sobre Kardec, do estudo, do cuidado que ele tinha na confecção de todos os seus textos. Então, eu achei por bem reproduzir aqui dois parágrafos dessa introdução do livro Justiça Divina, que passa a ler para os senhores. Essa introdução chama-se Ante Allan Kardec. E o Emmanuel assim escreve: perante as rajadas do materialismo a encapelar no oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições que pareciam venerando os navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os cismas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. E o texto segue, e mais no final, o Emmanuel escreve: os sábios instrutores que escreveram a introdução de um Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec, abre aspas, os espíritos superiores dizendo a Kardec, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Eu achei muito interessante essa introdução, Luiz e Allan, porque o Emmanuel, sempre que pode, ele faz uma referência a Kardec, destacando esse trabalho monumental de Kardec. Não sei se vocês queriam falar alguma coisa sobre isso ou não. O Emmanuel, numa ocasião, num dos livros que ele escreveu, foi no Consolador, ele fala a respeito das almas gêmeas, e então a FEB coloca uma nota dizendo que a codificação é contra isso, né? E aí Emmanuel enfatiza que sempre que ele destoar de Kardec, que nós fiquemos com Kardec. Nesse item, eu coloquei uma nota, porque aí eu cataloguei as duas expressões. Emmanuel falou almas gêmeas, e o que Kardec falou foi metades eternas, que tem uma diferença fundamental. As metades eternas, elas vão do início ao fim juntas. As almas gêmeas acompanham-se juntas nos planetas que eles são obrigados a reencarnar, ainda na vida material. Entende? Então, são coisas distintas, mas Emmanuel colocou, fique com Kardec. E é interessante essa sua observação, Luiz, porque mostra que, como você, tem que estar sempre muito atento às leituras, né? Exatamente. Para não deixar de falar nada. Allan, alguma coisa? Não, vamos seguir. Eu só queria agradecer a todo mundo aqui que está entrando, desejando feliz Dia dos Pais para nós, mas que fique aí o feliz Dia dos Pais para todo mundo, para todo... Que seja um dia de comemoração para nós, para todos nós, sem exceção. Aproveitar essa fala do Allan, de uma reflexão que eu estava fazendo hoje de manhã, Jesus não foi pai naquela encarnação, né? Não. E outra coisa, ele foi condenado por ter dito que ele era filho do pai dele, que era Deus. É interessante isso mesmo. Muito bem. Vamos abrir o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelo Chico Xavier. Enquanto ontem eu fazia o programa, eu ficava pensando exatamente nisso. Falei, poxa vida, a gente estuda, lê, né? É importante saber e ler? Claro que é. Mas mais importante que ler e saber é fazer. E aí comecei a folhear os livros e abro nessa lição, no capítulo 49, em que o Emmanuel seleciona ele dá o título de Saber e Fazer. E ele escolhe uma frase de João, que está no Evangelho de João, uma frase de Jesus. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Essa é a frase de Jesus registrada no Evangelho de João. E Emmanuel assim escreve: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas, é o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Luiz. Eu tenho comentado muito durante as minhas falas essa questão, né, que a teoria precede a prática. E, realmente, o que nós assistimos no mundo é, primeiro, um aprendizado, né? É o saber. Isso acontece com todos nós e, a partir daí, é que nós passamos a fazer alguns, né, como enfatiza Emmanuel. E eu propago também a doutrina através do Facebook e do Twitter. O meu Twitter, ele tem o sufixo VM Espírita. E no Twitter de hoje, eu coloquei essa frase do Emmanuel, que eu achei fantástica. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Eu achei fantástica essa frase, né? E, realmente, a tese, ela existe e ela precede a ação. É por aí que nós caminhamos. Por isso que nós não podemos censurar aquelas pessoas que não praticam o que fazem. Porque elas primeiro conhecem e depois passam a fazer, né? Porque a quando elas conhecem, aquilo faz parte da consciência. E a consciência, a cada vez que elas pisam na bola, a consciência acusa. O aprendizado é assim, né? Os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra ocorre esse processo. Então, essa coisa de ficar se sentindo culpado, nada, não relaxa, mas também não fica se lamentando porque faz tanta besteira tão repetidamente. Né? Então, saber e fazer realmente é um processo natural. E quando nós já estamos conseguindo fazer, aí nós precisamos nos habituar a fazer, porque de vez em quando a gente também dá umas pisadas, de vez em quando dá uma escorregada também. É o processo evolutivo. É isso aí, Geraldo. Muito interessante o que você destacou, viu, Luiz? Alan? Sabe que eu me lembrei de uma das teorias do Nietzsche. Nietzsche, para mim, é um dos filósofos que eu mais respeito pela ideia que ele constrói o conhecimento, né? Era um cara extremamente crítico, mas dele também, muito crítico à vida dele. E ele tem uma teoria, né, que ela se prova diariamente na prática, que existem duas pessoas, as ativas e as reativas. As ativas são aquelas que fazem, são aquelas que vão à frente, que tomam partido, que agem no mundo. E as reativas são aquelas que controlam as ativas. As reativas são aquelas que criam regulamentos, que criam regras de comportamento para o ativo, que freiam o ativo. Então, há uma razão de ser das duas. Mas, muitas vezes, a gente, ao tentar fazer, né, E eu vou falar por mim que sei que sou muito mais ativo do que reativo. A gente, cada um de nós tem um pouco também do reativo, do ativo, mas tem normalmente uma característica que predomina. A minha é da atividade. Isso eu tenho certeza por toda a minha trajetória. Eu sou aquele que eu vou fazer, né? E às vezes eu vou fazer até sem saber direito, porque não dá tempo, às vezes, de saber. Então, eu tenho que fazer, e depois, fazendo, eu vou me entendendo como fazer melhor. Mas tem muitas pessoas que ficam tão preocupadas em fazer errado que não saem da teoria do saber, só ficam querendo buscar o conhecimento. Ah, não, mas eu não me sinto preparado. O dia que eu estiver preparado, eu vou fazer uma palestra. Eu não sou competente para fazer um texto. Quando eu tiver um melhor, aí eu vou escrever um texto, sabe? Nós temos que escolher as coisas, né? Então, Marta e Maria, ó, falamos há pouco de Marta e Maria, né? Marta e Maria. Marta escolheu a parte do fazer, né? Do fazer. E Maria queria saber. Agora, era importante o equilíbrio, né? O equilíbrio é importante. A gente tem que entender que se a gente não tiver a preguiça de buscar o conhecimento, se a gente não tiver a preguiça de tentar saber como fazer melhor e fazer e dar ao ritmo das coisas o ritmo também necessário, não fazer demais, impedindo que os outros façam a parte deles também. A gente não tem que fazer por todo mundo, não, a gente tem que fazer por nós, né? Pelo outro, mas não o trabalho do outro. O trabalho do outro é do outro, né? E buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento para criar multiplicadores nessa área de fazer, né? Que a gente não se torne um chato que só controle aquele que faça, né? E que a gente também não faça sem nenhum controle, sem nenhuma sabedoria, para também não errar por fazer demais. A gente acha o ponto de equilíbrio entre o saber e o fazer. É isso aí, Geraldo. Muito bom. O que eu acho de interessante que vocês disseram é que o saber e fazer são partes da evolução do espírito. Em geral, começa-se pelo saber, depois pelo fazer. Mas enquanto vocês dois falavam, eu lembrava que o saber está subordinado a uma condição. Nós sabemos o que sabemos desta vida atual, mas certamente temos um arquivo de saber de outras vidas, que momentaneamente estão esquecidas e que podem eventualmente superficializar pela intuição, pela inspiração, e que muitas vezes a gente sabe um pouco mais do que o que sabe nesta vida, porque existem informações arquivadas. Todo aquele que pratica o bem facilita com que esses conhecimentos venham até o momento. Então, muitas vezes, alguém faz alguma coisa e a pessoa fala, nossa, ele fez além do que sabia. Mas além do que sabia, nesta vida, ele deve ter resgatado alguma experiência através de sentimento, da emoção, da percepção, e ele acaba falando ou fazendo uma coisa que não era comum no dia a dia dele. Então, esse saber está subordinado a essa condição do resgate de experiências. E o fazer, eu aqui quero valorizar quem faz, porque como Emmanuel diz aqui, é o esforço supremo dos que fazem. É muito fácil hoje a gente abrir o Vadimécum Espírita e falar assim, nossa, olha que fácil, eu tenho esses livros. Mas vai fazer, item por item, o trabalho que deve ter dado. Mas é assim que funciona, né? Sempre tem um que se inspira, vai e faz, e os outros seguem. Quer falar alguma coisa, Luiz? Eu quero falar, você comentou isso aí sobre outras vidas, né? Eu tive o prazer de ter um amigo em São Paulo, ele era motorista da CMTC, totalmente analfabeto. Porém, ele era de uma sabedoria, uma coisa incrível. Ele falava coisas assim que a expressão era truncada, era meia... Mas a gente refletia sobre aquilo e percebia a profundidade daquele pensamento. Então, é onde nós encontramos a sabedoria em pessoas ignorantes, que denotam, então, esse arquivo, né, espiritual que todos nós possuímos. É isso aí, Geraldo. Só para finalizar, me veio à cabeça agora, o meu pai, ele era paulista, mas viveu muito tempo no Ceará, na Força Aérea lá de Fortaleza. E, na época, ele conheceu uma médium que ela era analfabeta, ela não sabia ler. Ela só conseguia ler o Evangelho. Quando ela abriu o Evangelho, ela lia. Qualquer outro texto, ela não lia. Eu achei, me veio à cabeça essa imagem. Ô, Geraldo, deixa eu ler aqui algumas coisinhas. Ó. Você conhece uma moça chamada Thaís Rodrigues dos Santos? Ela fala assim, ó, feliz Dia dos Pais a todos vocês, Luiz e Alain, mas em especial, meu maior exemplo de integridade, meu pai Geraldo. É um privilégio ouvir vocês aos domingos. Que bacana, obrigado. Muito bacana, estamos ganhando aí vários parabéns de bastante gente, né? A Isabel está falando aqui que o mesmo é estudar muito e praticar pouco, pois certo dia me disseram que profetizo muito e deveria fazer mais, mas acredito que os dois caminham juntos. Hoje, no momento, passo para frente, que sei, estaria eu também praticando, certo? Sim, passar o conhecimento não deixa de ser uma grande prática do fazer. E a Lavínia faz uma pergunta aqui. Lavínia, é assim, ó. Sobre a fala de Geraldo, lembrei que outro dia uma pessoa conhecida me disse que Francisco Xavier seria a reencarnação de Kardec. Isto procede? Existe literalmente a respeito? Olha, minha amiga, eu vou falar para você assim, não tem nada que comprove isso, tá? Agora, a pergunta que eu faço é ao contrário, Lavínia. Eu respeito muito Kardec e respeito muito Chico Xavier. Se os dois foram ou não foram a mesma pessoa, deprecia o trabalho de qualquer um dos dois ou aumenta a qualidade do trabalho dos dois? Eu acho que de nenhuma forma. Então, se foi o mesmo ou não foi o mesmo, eu sei lá, e realmente, Lavínia, de verdade, não me interessa. Agora, o que me interessa é o trabalho que os dois deixaram para nós, que isso sim interessa. Muita gente quer fazer esse tipo de link para autopromoção, para achar, para ganhar louros, para falar, olha o que eu descobri, olha o que eu sabia, que ninguém sabia. Então, não é importante para o Espiritismo. Fala, Luizão. Realmente eu concordo com tudo que você está falando, mas como isso aí está no ar, né? Eu cataloguei todas as psicografias que o Kardec Espírito enviou. E 3 ou 4 delas foi durante a reencarnação do Chico Xavier. E também, o Luiz, essa história a gente já ouve há muito tempo, né? Uma vez eu ouvi assim, quando você estuda a personalidade do Allan Kardec, ela tinha um perfil que parece ser bastante diferente da personalidade do Chico, embora de uma reencarnação para outra as coisas mudem. Mas assim, como disse o Allan, isso é uma coisa de menor importância, né? Geraldo, é só uma opinião, né? Mas você tá enfatizando um outro aspecto. A gente sabe que a alma não muda de uma encarnação para outra de forma assim muito violenta. Sim. Kardec era uma alma masculina. Chico era uma alma feminina. Então, eu, assim, bem categoricamente, eu não acho que essa hipótese seja real. Sim, eu também acho. Muito bem, meus amigos, são 9h55. Agora, cada dia eu fico maravilhado com esse livro pela quantidade de informações que você tem aqui. E o capítulo de hoje é Jesus na Aldeia dos Samaritanos. E eu fui estudar quem são os samaritanos? É uma história muito interessante. A relação turbulenta que eles tinham com os judeus. E é muito interessante você ler, porque você passa a entender a passagem evangélica. Então, eu vou fazer a leitura. Luiz e Alain fazem os comentários. Hoje é o capítulo 14. Jesus na aldeia dos samaritanos. Samaria era relativamente perto de Jerusalém. E para chegar a Jerusalém, Jesus deveria passar por Samaria. Só que já é noite, quase noite, e eles querem parar para dormir. Então, esse é o contexto daquele momento. Só que os samaritanos não gostavam dos judeus e os judeus não gostavam dos samaritanos. Então, agora, com essa informação, eu faço a leitura. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Estando para se completarem os dias em que devia ser recebido no céu, manifestou a firme resolução de ir a Jerusalém e enviou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia dos samaritanos para lhes arranjar pousada. O povo, porém, não o recebeu, porque o seu rosto era como o de que ia a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas ele, virando-se para eles, os repreendeu e disse: vós não sabeis a que espíritos pertenceis. E foram para outra aldeia. Então, esse é um retrato, um fragmento daquele momento. E agora eu passo ao Luiz e ao Alain para desdobrarem essa história que fique mais compreensível para nós. Essa passagem, ela mostra, né, os discípulos, a exemplo lá de Sodoma e Gomorra, em que o fogo acabou consumindo aqueles ímpios, né? Eles se viram para Jesus e diz: vamos, né, esgotar essa corja aí que fez isso conosco. E Jesus então mostra a diferença do evangelho dele com o de Moisés, né? Não é mais o fogo por fogo, dente por dente. Agora, você tem razão quanto ao aspecto do caibar. Realmente, essa lição, ela enfatize com muito mais ênfase aquilo que caibar acrescenta à lição. Então, mais uma vez, eu recomendo. O que nós fazemos aqui é pincelar alguma coisa, mostrando que aquilo que caibar escreveu é de um conteúdo fantástico. Ele dá informações aí sobre a Samaria, como que eles passaram a se unir com os judeus, né? Que realmente são extraordinárias. Mostra a história dessa transformação. Então, o que nós recomendamos realmente é que se adquira esse livro do caibar e se estude a lição bem a fundo, né? Jesus, na realidade, mexeu com os brios dos samaritanos, que eles perceberam que Jesus estava se dirigindo para falar aos judeus, né? Então, seria mais ou menos o seguinte: você quer jantar aqui para depois ir dar o espetáculo lá para os judeus? Nós não aceitamos isso, né? Então, eles agem em função do seu amor próprio, ficaram magoados, né? E não tem razão. Agora, são espíritos ainda em estágio infantil. E os discípulos não poderiam ser esperado deles aquela cólera que era notória no tempo de Moisés, né? Mas não agora, no momento da Boa Nova. Então, realmente, uma lição muito bonita e que pode ser muito explorada por aqueles que nos ouvem, se tiverem a obra O Cristianismo que nós estamos estudando. É muito interessante isso, Luiz, que você destacou, porque parece que os samaritanos, eles não tinham nada formalmente contra Jesus, era contra os judeus. Só que Jesus ia pregar lá como se eles tivessem tido um ciúme. Quer dizer, você passa por aqui, mas vai pregar lá. Então, eles não eram contra Jesus, mas não receberam porque, é como você disse, ele ia pregar em outro lugar. Alan. A gente tem que lembrar um pouco da história daquela época. Os samaritanos, eles eram... sofriam um preconceito muito grande dos judeus. Né? Por quê? O templo, que era o único lugar, teoricamente, onde o judeu poderia falar, estar com Deus, ficava na região dos judeus. Os samaritanos, ainda nessa época, não tinham um templo. Então, para eles, em três datas no ano, eles tinham uma obrigação em ver Deus. Com essa obrigação de ver Deus, eles tinham que estar no templo. Então, toda vez que os samaritanos, homens, né, que já tinham sido passados pelo bar mitzvah, todos eles tinham que ver Deus. Então, eles eram humilhados quando estavam no meio dos judeus, passavam, vamos falar, sofriam bullying, palavras de hoje aí, né, dos judeus, tinham muitos conflitos, muitos atritos, né? Então, eu acredito que se houve alguma coisa foi dentro desse sentido, não que eles tinham alguma coisa contra Jesus, mas exatamente contra os judeus. E a postura de Jesus, eu acho, assim, exemplar e de muito ensinamento, né? Porque ele condena o julgamento dos apóstolos. Ele fala assim, não, né? Nós não sabemos o espírito deles aí. Nós não, assim, ó, não vamos entrar em atrito porque nós não sabemos o motivo que eles estão fazendo isso. Deixa isso de lado e vamos seguir nossa viagem. Eles dormiam em muitos lugares que não eram nem casa, né? Não iam precisar dormir ali para ir para lá. Então, eu acho que essa passagem fica mais como um exemplo de que, às vezes, a gente não pode julgar só por um movimento da pessoa, só por um comportamento, sem entender o contexto que está ali envolvido naquele fato. E Jesus fez isso. Ele não julgou, não julgando também, não condenou, ele só passou. E falou assim, vamos lá fazer o que nós temos que fazer e deixa eles aí com os problemas deles aí, que uma hora eles vão entender o que eles mesmos deixaram de aproveitar. Não o que fizeram, deixaram de aproveitar a convivência com Jesus naquele momento. Mas paciência, né? Imagina esse espírito lá na frente desencarnado falando assim, puxa vida, eu podia ter recebido do governador espiritual da minha casa, lá na terra, e eu fui uma besta por causa dos meus valores ainda belicosos contra os judeus, deixei ele passar de largo, perdi a estada dele na minha casa, perdi de conviver com ele, e deve ter arrependido tanto que voltou umas 10 encarnações para falar bem de Jesus depois. Eu acho que é isso aí, Geraldo. É interessante que, durante a leitura desse texto do Caivá, vários ensinamentos você consegue extrair dessa passagem. Para mim, um dos ensinamentos era o respeito às crenças. Quer dizer, eles tinham uma crença, um modo de entender. Jesus respeitou. Ele não fez nenhuma crítica. Ele simplesmente falou, não dá para ficar aqui, vamos para ali. E quando João e Tiago quiseram fazer um julgamento, ele falou, não, você não sabe o que está acontecendo. Quer dizer, não fez nenhuma crítica. E olha como é interessante também você extrair desse ensinamento. Muitas vezes, as crenças que temos nos amarram à terra aqui. Cuidado com as crenças que lhe prendem ao mundo. Isso a gente tem que tomar o cuidado como espírita e como cristão, porque muitas vezes aquilo que você cultiva deixa você preso aqui. Talvez se os samaritanos fossem um pouco mais desprendidos, se eles estivessem tentando enxergar a lição não falada de Jesus, talvez eles abrissem a cidade e falassem, você vai ficar entre nós. Você quer falar alguma coisa, Léo? Você falou das crenças, né? E eu lembrei que eu ando falando pro pessoal na empresa das crenças limitantes, né? Sim, crenças limitantes. São aquelas crenças que nos limitam a fazer muitas coisas. Eu acho que o que eles tinham ali, somando ao que você falou, é uma crença limitante, é uma crença que limitou eles a conviver com o melhor dos encarnados, que seria o nosso governador espiritual. Olha como que uma crença pode nos limitar. A gente pode acreditar nas coisas, mas a gente tem que evoluir no só acreditar e desenvolver convicções, reflexões que realmente sejam mais apuradas do que apenas uma crença. Luiz? Uma outra divergência entre os judeus e os samaritanos era que os judeus pregavam que você, para falar com Deus, tinha que ser no templo de Jerusalém. E os samaritanos achavam que poderiam se encontrar com Deus no monte, lá que me falha a memória o nome, mas Gazerim. Gazerim. Então, nesse monte, eles conseguiam também falar com Deus. Então, que era justamente hoje um pensamento espírita, nós não precisamos estar dentro do templo, né? Quer dizer, na própria natureza nós podemos falar com Deus. É isso aí. E só para finalizar, esse momento em que Jesus olha e vê que não dá para ficar em Samaria, ele vai, me lembrou aquela frase do Emmanuel, serve e passa. Quer dizer, ele deu um ensinamento e passou. Então, que fica aí essa lembrança tão interessante. E quando a gente estuda o Evangelho, você descobre muitas lições que não estão escritas. Você pega a lição pelo desdobramento, pelo entendimento. Muito bem, meus amigos. É sempre bom, agora 10 horas e 7 minutos, lembrarmos de um trabalho feito, tanto em Santa Bárbara como Americana, que é a Banca do Livro Espírita. A Banca do Livro Espírita é uma banca que deve ser visitada por todos os espíritas que queiram estudar, que queiram ler, acaba ajudando a divulgação do Livro Espírita na sua cidade. A Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste está na rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro de Memória, Antiga Biblioteca Municipal. E a Banca do Livro Espírita de Piracicaba, na rua Voluntários de Piracicaba 583, no centro da cidade. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 8 minutos. Agora nós vamos entrar no livro A Gênese, de Allan Kardec, e dessa vez abordando duas lições, o paralítico e os 10 leprosos. São duas lições que têm um material muito grande de informações. Eu teria até mais perguntas, mas me limitei a fazer algumas, e eu começo aqui me dirigindo ao Luiz. Isso chama-se ato falho, né? Existe uma passagem aqui em que Jesus, eu vou até ler porque é interessante, a passagem evangélica do Evangelho de Mateus fala o seguinte: Jesus, havendo tomado um barco, atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. E como lhe apresentasse um paralítico deitado num leito, Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: meu filho, tende confiança, vossos pecados vos serão perdoados. E logo alguns dos escribas disseram entre si, os escribas falando entre si, este homem blasfema. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, lhes disse: por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, vossos pecados vos são perdoados, ou dizer, erguei-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados. Levantai-vos, disse então ao paralítico, levai vossa cama e ide para vossa casa. O paralítico se levantou logo e foi para sua casa. E o povo, vendo este milagre, encheu-se de temor e rendeu graças a Deus por haver dado um tal poder aos homens. Essa é a passagem evangélica. E aí eu começo assim. Luiz, diz o texto evangélico, escrito por Mateus, assim. E como lhe apresentasse um paralítico deitado num leito, Jesus, vendo sua fé, disse, meu filho, tende confiança, vossos pecados vos serão perdoados. Essa é a passagem. A pergunta que eu faço a você. Certamente esse texto faz alusão a uma visão diferenciada de Jesus. Talvez quisesse destacar a sublime percepção do mestre, ou talvez a recursos superiores que desconhecemos. Pergunta a você, esta passagem é melhor explicada pela segunda vista ou pelos recursos de presciência de um espírito perfeito? Pela segunda vista, pela dupla vista. A dupla vista permitiu a Jesus perceber que aquela prova, aquela expiação que aquele paralítico houvera passado, já estava cumprida, porque ele percebeu, né, através da segunda vista, que não havia mais aqueles problemas que foram razão dessa expiação nessa encarnação. A presciência seria alguma coisa vista de alguma coisa que fosse acontecer posteriormente, né? E o que não houve. O que Jesus colocou foi justamente isso. Aquilo que foi colocado como expiação para esse paralítico já foi cumprido. Ele não tem mais necessidade dessa expiação, dessa limitação, porque já cumpriu o seu progresso, né? A sua evolução. Então, agora ele poderia se desvencilhar daquela paralisia. É isso aí, Geraldo. Parece, Luiz, que esse estado de dupla vista era um estado de 24 horas por dia de Jesus, né? Quando você lê o Evangelho, começa a ver que isso é o dia a dia dele, né? Geraldo, mas quando nós estudamos lá o dupla vista, ficou muito claro. À medida que nós, e você e o Alan, inclusive, estão falando sobre isso antes do programa, né? E à medida que nós vamos progredindo, vamos crescendo, e isso se dá em mundos superiores ao nosso, a dupla vista é uma vista normal, né? Daqueles que estão encarnados. Porque eles já conseguem ter isso de praticamente 24 horas por dia. Essa percepção. Né? E se Jesus pode, nós também podemos, né? Sim, quando chegarmos no estágio dele, né? Aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo. Não é porque você me chamou de Jesus que eu vou passar a fazer isso. Não? Excelente. Dando sequência, Alan, porque aqui o texto fala que os escribas disseram entre si, esse homem blasfema. Aí eu fiz um destaque aqui, Alan. Os escribas, ao tempo de Jesus, eram aqueles que, abre aspas, tinham a função de escrever textos e registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Então, era um grupo bastante seleto e eclético da época. Eram funcionários reais comandados pelo governante. Eu pergunto a você, Alan, que já leu bastante a história de Jesus, por que os escribas disseram que Jesus blasfemava? Por que eles viam no gesto amável do mestre uma blasfêmia? Os escribas, é bom a gente pensar um pouco, né? Os escribas, eles surgem, eles foram criados por uma lei, né? Ele surgiu no exílio da Babilônia. Foi nessa época que cria, se eu não estou enganado, é nessa época antes de Cristo, inclusive, né? E quem fazia esse trabalho de copiar as leis e manter a escrita, vamos falar dos livros conhecidos como Bíblia, dessa coleção de livros, eram os sacerdotes, né? Mas durante aquele exílio que aconteceu lá, naquele tempo todo, o trabalho ficou muito grande e foi necessário separar esse trabalho, e foi criado os escribas, que eram com essa finalidade de perpetuar as tradições, os textos, né? Eles também foram conhecidos lá como doutores da lei, né? Assim, que era também uma outra maneira que a gente encontra no Velho Testamento, né? Eles tinham que copiar os rolos que continham os textos da Bíblia e tal. E esse trabalho deixava eles conhecedores do assunto bíblico, porque imagine uma pessoa que fica copiando, ela vê e relê aquele texto várias e várias vezes, né? Então, ela não queria acreditar, uma pessoa nessa posição, que Jesus fosse quem ele falava que era, ou nem falava que ele era, né? Ou imaginavam que ele era o que falavam dele, como que eles iam dar valor. Então, eles ficavam querendo fazer pegadinha com Jesus, para que Jesus caísse em erro, porque eles dominavam os textos. Então eu vou fazer umas perguntas para ele, porque ele mesmo vai se enrolar. Eu sei o texto, ele não sabe, ninguém sabe como é o texto. É uma questão do reativo com o ativo, né? Então, esses escribas eram todos reativos, enquanto que Jesus era ativo, né? Jesus era aquele que era, não, né? É o grande ativo, né? Aquele que colabora e trabalha diuturnamente pela evolução de todos os espíritos encarnados nesse planeta. Então, aqueles ali tentaram simplesmente passar o rodo ali no Jesus, falar, não, nós vamos derrubar Jesus, quer ver como? E começavam a perturbar Jesus. Só era essa a intenção dos escribas. Você acha que eles achavam que Jesus estava desrespeitando Moisés, indo contra as tradições da época, né? Eles não conseguiam entender além da letra, né? Eles eram doutores da letra, não da interpretação, né? Então, a letra mata, né? Não é assim que a gente fala? Sim. E Jesus saía da letra, ele ia para o coração, né? Então, eles eram contra... Por isso que eles falaram, esse homem blasfema, quer dizer, está indo contra todo um status quo da época, né? E nós trabalhamos tanto para manter, né? Olha aí, como assim? Muito bem. Nessa sequência, agora eu me dirijo ao Luiz. Mais uma vez, o texto evangélico escreve assim, Luiz: mas Jesus, sabendo que o que eles pensavam, lhes disse: por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Quer dizer, Jesus, ao olhar para eles, fez essa leitura, fez essa percepção, essa interpretação. Ciente da condição moral precária dos escribas, por que que Jesus faz essa pergunta? Por que que vocês têm maus pensamentos em seus corações? Teria nessa pergunta uma revelação, um ensinamento amável, uma advertência, Luiz? Era uma advertência, né, Geraldo? Jesus estava dizendo para eles: vocês estão pensando que estão escondidos com o pensamento que vocês têm, mas eu tenho a capacidade de lê-los, né? Aquilo que vocês estão pensando, eu conheço, né? Mostrando, inclusive, a eles aquela capacidade que ele possuía e que não era normal em qualquer ser humano. Então, Jesus demonstrava para eles a capacidade que ele tinha e por que que ele dizia que era filho de Deus. Ele era possuidor daquele dom, daquela capacidade que eles não tinham, né? Então, era uma forma de Jesus evidenciar que realmente era o filho de Deus. Quer dizer, a todo momento, Jesus dava notícias desses recursos anímicos, mediúnicos que ele tinha, né? Ele era o saber e o fazer. As duas coisas ao mesmo tempo, né? As duas coisas. Ele sabia e fazia. E assim, né? Então, se eles tivessem, se eles pelo menos soubessem, eles iam pensar: não, ele tem razão. E é uma coisa Mas eles curiosa. ficavam atônitos, né? Aquilo lá pegava de chofre. Sim. Por exemplo, assim, a gente sabe que o Chico Xavier, muitas das vezes, ou quase sempre, quando ele ia atender alguém que ele nunca tinha visto. E eu presenciei uma vez uma senhora que estava numa grande aflição, era de uma cidade no interior de São Paulo, não lembro qual era, não sei se Araraquara. E ele foi apresentado a ela, ele abraçou, e sem ninguém falar nada, ele falou: por que que a senhora não vai no asilo da sua cidade, procura fulana, beltrana, para trabalhar lá? Eu acho que ele nunca tinha ido lá, mas ele sabia o nome do asilo, sabia o nome da pessoa responsável, e orientou, e a pessoa falou: oh, muito obrigado, gostei da dica, tal. Então, assim, nesse momento, talvez o Chico estivesse demonstrando a segunda vista ali também, não? Talvez, como também existe a possibilidade do Emmanuel soprar para ele, né? Sim, você Eu vê como é. acho que mais é intuição do que segunda vista, assim, é mais, sabe, ele era auxiliado por muitos espíritos ali, né? Então, algum espírito vai no ouvido dele e fala assim: Chico, fala para ela, lá tem o asilo, fala para ela. E ele era muito presente, né, espiritualmente. Fala. Geraldo, eu, numa ocasião eu vi um médium, né, um cara inclusive incorporava, tal, e ele assim muito estupefato, porque ele disse que chegou lá, aí o Chico abraçou ele e um outro companheiro e disse assim: nós somos três Luizes. E ele achou aquilo coisa do outro mundo. E isso, para quem conhece o Espiritismo, é banal. Né? É Sim. só o Emmanuel soprar, olha, esse é Luiz também e aquele lá é Luiz. Pronto. Entendeu? Então, qualquer médium audiente faria isso. E o cara ficou achando o máximo, né? Exatamente por desconhecer a doutrina. Interessante como amplia esse entendimento da doutrina. Total, total. Muito bom, muito bom. Por Interessante. isso que a gente bate tanto nessa tecla, Geraldo. Sim, que tem que estudar. E durante a leitura, Jesus fala: por que vocês têm maus pensamentos, né? E aí eu fiquei pensando a mim mesmo, e eu, como eu gosto demais do Allan, gosto de fazer essas perguntas. Allan, o que é, na visão espírita, um mau pensamento? Eu não vou falar que foi o que passou na minha cabeça, que vai tudo bem. Não, aqui a gente perde o amigo, mas não perde a piada, mas tudo bem. Não, é muito legal essa pergunta, viu, Geraldo? O que é bom e o que é mal? Eu acho que essa é uma resposta difícil da gente oferecer. Porque bom e mal é muito relativo. Ele é relativo à cultura, é relativo à moral, ele é relativo à ética, né? Ele tem uma série de nuances, né? Não, não dá para a gente falar assim, por exemplo, falar uma besteira aqui. Tinha uma época, você ainda que é um médico gástrico, sistema gástrico, você vai saber bem. Tinha uma época que o ovo era proibido de comer ovo, que fazia mal. Depois tinha uma época que o ovo tinha que comer ovo, que o ovo. Aí depois voltou a ser proibido, aí voltou. Aí um dia alguém falou para mim: mas pode ou não pode comer ovo? Eu que não tenho nenhuma responsabilidade técnica para responder, né? Eu respondi da seguinte maneira: eu falei, querido, é o seguinte, tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, se para você faz bem o ovo, coma ovo. Se não faz bem, pare de comer ovo. Se você sentir que aquilo está te incomodando, por que que você vai comer? Né? Então, eu acho que é muito de cada ser humano o que é bom ou mal. E acho que até a própria ciência hoje chega nessa conclusão. Então, ela fala: para aquele elemento com tais características, o ovo é necessário. Para aquele elemento com tais características, o ovo é proibido. Isso para falar uma besteira aqui, né? Estou falando de É, um. hoje já está pacificado que o ovo é uma maravilha, né? Olha lá, opa, então no atual momento eu posso falar que o ovo é uma maravilha, mas teve momentos que o ovo era um vilão, né? Tinha lá o seu problema, né? Fala, Luiz. O exemplo do Alan foi perfeito. Porque Jesus, o que que Jesus disse a respeito do bem? Você vê, se você gostaria que fizesse com você, isso é bem. Se não gostaria, É o mal, né? É a questão do ovo. Exatamente isso que ele falou. Então, assim, um mau pensamento, eu acho que é tudo aquilo que você não gostaria que alguém pensasse de você, está pensando dele. É isso aí. Né? Aquilo não me convém. Por que eu vou pensar do outro aquilo? Então é porque. Então, é simples até você entender o que é mal e bom em você. Agora, o que a gente se torna muito hábil é ver o que é mal e bom no outro. Mas a gente não consegue olhar e ver o que é mal e bom em nós. Então, a partir do momento que a gente olhar para dentro e se colocar no lugar daquela fala, né? Poxa vida, o Geraldo não sei o quê. Tá, mas espera aí, eu gostaria que falasse de mim o que eu estou falando, Geraldo? Então, não é bom. Então, essa então definição, é... Jesus deu essa definição. É. Exatamente isso. Não é bom, então eu não faço. Então, assim, agora... Tem uma outra consequência. O mau pensamento ou o bom pensamento, que aí eu acho que é importante a gente citar, aproveitando o assunto, é que, de acordo com a carga de pensamentos que você carrega, é o tipo de espírito que você vai atrair na sua companhia espiritual. Perfeito. Então, aí Emmanuel tem uma frase que eu falo aqui muitas vezes, mas eu acho que ela é muito instrutiva. Ele fala assim: a abelha busca o mel, a abutre a carniça. Então, o que você está buscando? E é o que você vai ter. A quem busca, quem busca acharás, né? Assim que ele fala. Então, o que você está buscando? Mel ou carniça? Então, assim acho que fica bem fácil de entender o bom pensamento. Talvez, Alan, eu acredito que seja uma coisa adicional, em cada época as verdades mudam, as necessidades mudam. Você pegar e ir à época que existia o homem das cavernas, o que era o certo e o que era errado? Aí, à medida que o homem evolui e alcança a época de construir as cidades, urbanização, esses conceitos do bom e do ruim mudam também. E assim, esses conceitos do bom e do ruim vão mudando ao longo do tempo, né? De acordo com a evolução do espírito. Nós estamos numa época em que o espírito se destaca de tudo o que se faz, né? Então, eu imaginei, Alan, assim, eu, Geraldo, gostaria até de ouvir sua opinião. Se eu pudesse resumir, o bom pensamento é aquilo que ajuda o espírito. O mau pensamento é aquilo que o prende, que o amarra, que o dificulta a ação, né? Mas tudo que você falou está correto. Eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua época, né? Eu fico imaginando a espiritualidade. Eu sempre falo, Alan, a gente raciocina daqui para lá, mas talvez o melhor raciocínio era de lá para cá, né? Como é vista essa ação humana? Deve ter muitas ações que colaboram para que o homem fique preso à terra, e tem muitas ações que colaboram para que o homem se liberte. O que que você Meu acha? amigo, no começo de qual livro, hein? Talvez o Luiz lembre, que a gente fala assim, ó, eu acho que é no Livro dos Médiuns, que, no, nossa senhora, essa frase está muito clara, assim, mas não lembro de onde vem, que nós temos a visão dos espíritos daqui para lá, mas nós esquecemos de nos preocupar da visão de lá para cá. Então, isso é muito importante a gente entender que a mediunidade é uma via de mão dupla, que a troca com os espíritos. A gente fala muito, não, porque o espírito me atrapalhou, o espírito me instruiu, o espírito me. Tudo que a gente desenvolve de bom, ah, como eu sou bom, né? Não, não foi um espírito que soprou, tá? Tudo é feito no olhar do encarnado. A gente esquece que o desencarnado, né, está muito mais atuante em nossa vida do que a gente imagina. Mas muito mais do que a gente imagina. O Emmanuel comenta assim: vocês ficam buscando espíritos materializados para verem, né? Enquanto nós estamos buscando encarnados espiritualizados para a ação do bem. Nossa, que bacana. Isso. Olha que frase. É exatamente isso. Então, veja que a dinâmica dessa ideia o plano espiritual não está aqui para nos servir. Sim. Nós somos o pior do plano espiritual. Nós estamos encarnados e dando um trabalho danado para o plano espiritual, né? Nós somos a parte difícil do plano espiritual. Então, cabe a gente ajudar um pouquinho, viu? Geraldo, me permita ler o Pão Nosso. Sim. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente, sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, através de nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho. Podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina, mas não testemunha dele. Que bom, que bacana. Excelente link, excelente dinâmica, né? Evangelho, o Pão Nosso, né? Capítulo que é? Lição 173. 173. Muito bem. A próxima pergunta, Luiz, eu resolvi fazer porque lá atrás, em 1981, quando eu comecei a frequentar o Grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade, eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Valdemar Carrilho, que era o presidente do grupo, e que na época ele veio conversar comigo, me instruir, e ele falou, essa é a pergunta que eu vou fazer a você, é a pergunta que ele fazia a si mesmo, que é o seguinte. Ainda no texto evangélico, Luiz, lemos, Jesus fala, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados. E aí eu pergunto a você, Luiz, por que Jesus fala o Filho do Homem? A quem que ele se referia e por quê? Oi, Geraldo. Essa frase é casada com aquela Filho do Homem e Filho de Deus, né? Então, quando ele fala filho do homem, é aquele ser encarnado. Filho de Deus é o ser espiritual. Então, ele como encarnado, por ser um ser espiritual altamente evoluído, ele tinha a capacidade de perdoar os pecados. Por quê? Ele não ia perdoar os pecados, como não curou muitos doentes, porque aquela doença que visava corrigir o problema naquela criatura ainda não tinha corrigido. Então, como ele possuía a dupla vista capaz de detectar se aquele problema, aquela doença já tinha cumprido a sua finalidade, ele então perdoava o pecado. Consciência. Então, quando ele se refere ao filho do homem, ele fazia uma referência a ele estar reencarnado. Encarnado. Você acha que a interpretação dessa frase é exatamente essa? Então, eu posso dizer, eu sou filho do homem, quer dizer, do homem, eu nasci do próprio homem, encarnado, não é isso? Ah, interessante. Sim. Isso, porque na época, o Dr. Valdemar Carrilho questionava isso, que a quem que ele se referia, tal, talvez não tivesse todas essas informações que nós temos aqui hoje, né? Mas é muito interessante. Exatamente. Isso. Muito interessante. Alan? Eu cataloguei essa coisa. O filho do homem e o filho de Deus. O filho do homem e o filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas nesse contexto nós somos filhos do homem. Né? Isso. É como encarnados nós somos filhos do homem. Sim. Alan, a próxima pergunta eu me dirijo a você, mas faço uma pequena fala antes. Existe uma justiça divina. Sabemos que a justiça divina ela é perfeita, autossuficiente, utilizando recursos inimagináveis que possibilitem ao espírito imortal a sua constante evolução no conserto dos mundos. É uma justiça distributiva de caráter divino que ampara e cuida de cada um de nós. A pergunta que eu faço, Alan, ciente da justiça divina que paira acima de todos os espíritos, que regula e ordena a vida em todo o universo, perguntamos, qual o significado dessa frase de Jesus? O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Porque existe uma justiça, mas Jesus fala, o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Como casar essas duas? Olha, eu acho que a gente tem que tirar dessa frase para responder ela. Primeiro, perdoar, o que é perdoar? Perdoar seria assim, ó, eu não vou te julgar. Então, eu entendo o seu comportamento, apesar de eu não concordar com ele, e eu não dou muita importância, você está perdoado, estou eximindo. Não, é eximindo, mas dos meus olhares, né? Porque sempre foi uma coisa que eu... Uma certa vez eu estava discutindo com o padre, né? Que o padre lá na... Quando a pessoa vai lá confessar, o padre... seus pecados estão perdoados, reze lá 5 Pai Nosso, 10 Ave Maria, sei o quê, e seus pecados estão perdoados. Então eu cheguei para um padre, falei, padre, eu não concordo com esse movimento aí. Aí ele falou, mas por que você não concorda com esse movimento? Eu não concordo pelo seguinte, eu vou lá, eu bato na cara de uma pessoa, eu vou lá para o senhor lá e falo assim, perdoe meus pecados, pai. Ah, você perdoa meus pecados, beleza. E quem que vai tirar o tapa que eu dei na cara do meu amigo? É. Ou você sai aqui da igreja e vai lá e pede pro meu amigo, ó, me dá um tapa aqui, que eu perdoei o tapa que ele te deu, então você vai desforrar em mim o tapa que ele te deu, e pronto, aí vocês estão perdoando. Ele falou, não, mas não é assim. Eu falei, como que não é assim? Ninguém vai tirar a dor que o outro sentiu do que eu fiz. A não ser quando eu me retratar com ele. Né? Não tem como. Então, eu acho que essa é uma fala que é muito da Igreja Católica, essa, o Filho do Homem ter o poder de perdoar os pecados. Se foi falada realmente por Jesus, se foi... Aí é aquelas coisas assim que eu fico perguntando por que que está aí, sabe? Perdoar, todos nós temos o poder de perdoar. Eu, você... O Luiz, todos nós temos, qualquer um que está nos ouvindo aqui. O poder de perdoar, todos nós temos. Agora, perdoar não quer dizer eliminar dos seus maus feitos esse problema. Aí é um problema seu futuramente. Eu te perdoo, mas você vai ter que pagar, tá bom? Você levanta um assunto extremamente grave, não, Alan? Complexo, não? Ué, porque mas assim... é isso que eu entendo que eu não, vou fazer. Não, não. Eu estou elogiando, é uma coisa grave, interessante. Porque assim, então, você até assim, você não sabe se de fato Jesus falou isso, pode ser até que ele tenha falado. Não, né? Vamos falar que ele falou, não vamos nem entrar nesse mérito, vamos falar, ele falou. Mas e ao aqui ele pode ser a expressão do sentimento dele, eu perdoo os seus pecados. Claro, claro. O mas, coração mas, dele, quantas vezes maior do que o meu perdoar? A questão de ele eximir ele das consequências? É outra história. Ao perdoar, por exemplo, ele tem uma capacidade de perdoar Jesus incomparável com a minha, por exemplo, ele vai ele perdoar. Fala, o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Poder, poder. Poder de perdoar, eu também tenho. Poder de perdoar. É o fato de você não guardar mágoa daquilo. É o poder, eu tenho o poder de perdoar. Eu perdoo. Mas é um poder isso, porque não é fácil perdoar. Sim. Então, eu tenho o poder de Jesus de perdoar? De jeito nenhum. Eu tenho o poder de perdoar qualquer? Não tenho poder. Eu Talvez ele sei. esteja querendo dizer que chegou ao grau máximo da compreensão e do amor, falou, está perdoado, de minha parte está perdoado. Ao perdoar não quer dizer eximir você do movimento falso que você fez na sua alma, que você vai ter que resolver futuramente com a pessoa ou com você mesmo o mal feito. Não tem Então, jeito. porque as pessoas às vezes oram assim: Ah, Jesus, perdoa o meu pecado. Hoje eu fiz uma coisa que me perdoa. Como se ela tivesse assim: a partir de agora ela está quite com a justiça divina. São Então, não coisas. é assim, né? Não é É assim. uma coisa é o perdão de alguém que você está falando com ele. Falar, puxa, meu filho, eu te perdoo pelo que você fez. Mas, por exemplo, às vezes a minha filha pequenininha, ela vinha, papai, desculpa, não queria ter feito isso, falado aquilo. Falei, filha, o pedir desculpa é o primeiro movimento de quem entende que fez cagada, que fez coisa errada. Então, você agora tem que começar a consertar o que você fez de errado. Então, você deu o primeiro passo, beleza. Agora, como você conserta isso? Olha lá como funciona a reparação de uma falta lá no céu e inferno. Primeiro você arrepende. Pede desculpa, arrependi. Depois você expia, porque daí você vai passar um sofrimento para tirar aquele mal feito. Não adianta eu falar para você, puxa, eu perdoo o que você fez, Geraldo. Claro que adianta, é o começo da desculpa. Agora você vai ter um sofrimento naquilo, para depois, como que conclui no céu e inferno? Tem a reparação. Reparação, Só exatamente, é isso. vai completar esse ciclo na reparação. Então, se não teve a reparação, não adianta ter a desculpa. Perfeito. O Luiz quer falar, Luiz? É, eu quero. O filho chega para o pai e diz assim: Meu pai, eu emiti um cheque sem fundo. Aí o pai diz para ele assim: Filho, eu te perdoo por você ter feito isso. Agora corre e vai trabalhar para cobrir o um saldo no banco. Exato. É isso aí. Há um tempo atrás, Luiz, eu comecei a estudar, e comigo mesmo, o que seria o perdão. E eu, lendo o Espiritismo, concluí que o perdão passa por três passos. O primeiro passo da compreensão, o segundo passo da reparação, e o terceiro passo do amar, do amor. Então, assim, para que haja o perdão, vamos supor, eu fui ofendido, eu fui agredido, eu fui prejudicado, eu tenho que compreender o que aconteceu. É, aquele que fez o ato equivocado tem que reparar, né? E você tem que aprender a amar, né? Então, eu acho que Jesus, quando disse o Filho do Homem tem o poder de perdoar, ele disse: Eu já passei todos esses estágios, eu já compreendo você, eu já sei quem você é e sei que você está perdido ou se equivocou e que você um dia vai acertar. Talvez ele tenha transmitido uma mensagem que a gente não conseguiu entender, ou pelo menos eu não tinha conseguido entender no começo. Ô, Olha, Geraldo. eu tenho que responder uma frase aqui, em cima do que nós estamos falando. O Francisco Moraes pergunta assim, mas Jesus não poderia tirar essa dor? Não. A dor da expiação é da pessoa. Jesus pode perdoar o fato, a atitude. Ele não pode tirar de você a experiência da dor daquele mal feito para você aprender a não fazer mais coisa errada. É a lei da justiça divina. O que você É planta, você lei. colhe. É Ô, lógico. Geraldo, na Diga. resposta que eu dei da pergunta anterior, eu acho que abrange isso aí. Jesus curava aqueles casos que o cara já tinha espiado a causa da doença. Quando não tinha espiado, ele não curava. Não, ele não tinha o poder de curar. Entendeu? Porque o cara ainda não tinha sanado os pecados. Não tava maduro o suficiente para isso. Exatamente. No caso dos 10 paralíticos, você viu, lembra que o Caibá menciona aí? Um voltou para agradecer. Sim, E ele disse: estão perdoados os seus pecados. Os outros 10, os outros 9, Talvez na próxima encarnação tivesse que vir paralítico de novo. A gente vai abordar isso daí, exatamente isso. dando sequência. Agora, assim, 10 horas e 45, eu me dirijo ao Luiz. No texto evangélico, Luiz, disse Jesus ao paralítico: levantai-vos, disse então ao paralítico, levai vossa cama e ide para a vossa casa. O paralítico se levantou logo e foi para a sua casa. Aí eu fiz um comentário assim, Luiz: o paralítico, se ele era paralítico, certamente ele apresentava deficiências crônicas em sua estrutura corporal, deficiências musculares, inibições neurológicas, com gestos limitados. Em verdade, no entendimento espírita, o que se passou naquele momento entre Jesus e o paralítico? Houve uma restauração súbita dessas deficiências? Foi uma cura espiritual? Foi uma cura espiritual em função de já ter superado o problema que provocou a paralisia. E os espíritos mostram isso. Já houve caso de cura, Geraldo, inclusive de osso quebrado. Entende? Existe um caso de um médium que o espírito curou uma perna quebrada. E o médium descreve os movimentos do espírito, assim, coisa fantástica. Entende? Então, a soldadura de um osso. Então, naquele momento, houve um fenômeno físico. Físico, totalmente físico, de recomposição das partes afetadas. Porque o indivíduo que é paralítico, ele não usa aquele mesmo. Vamos falar uma paralisia da perna. Ele não usa a perna. A perna está atrofiada. A musculatura atrofiada. Está atrofiada. Os estímulos neurológicos estão distorcidos, diminuídos, desviados. Existe um conjunto de coisas que está alterado cronicamente. Quando Sim. você fala em estímulo, você fala em reação química, você fala em um conjunto de coisas que é imenso você entender a físio, é difícil entender a fisiologia e a fisiopatologia. Então, naquele momento que ele vê o paralítico, ele fala, levanta-te e vai para a sua casa, esse gesto, essa palavra de Jesus, restaurou toda essa fisiologia naquele momento, ou restaurou parcialmente? Eu não sou médico, mas eu, sem ser médico, diria textualmente que restaurou. Porque senão ele não andava, Geraldo. Senão ele não andava. Ali você tem os dois fatos. A paralisia, né, tá ali constatada, e tá aí que o cara saiu com o negócio no colo. Né? Então, a restauração. E é o que se deu e muito... O Geraldo, você conhece o caso de Pindamonhangaba? Você já me citou isso, é muito interessante isso aí. Isso, um espírito. O espírito produziu a cirurgia espiritual. Na presença de 8 médicos, ele tirou o apêndice de um farmacêutico, colocou o apêndice lá para ser examinado, e 8 médicos assinaram que assistiram à operação. Então, é uma cirurgia espiritual feita por um espírito. Nós estamos acostumados a ver o médium operando espiritualmente. O espírito fez essa cirurgia. E ainda o radiologista não estava contente com a coisa, ele pegou o farmacêutico e depois ainda tirou mais uma radiologia, um raio-x, para comprovar que o apêndice não estava mais lá. Então, assim, existe essa ação espiritual, de restauração do corpo físico em determinadas circunstâncias especiais. Sim, mas existe, sim, de fato, essa restauração. Eu acho existe, que de fato. Não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum. Não. Não é comum. E outra coisa, né? Tem que ter capacidade para isso. Sim. Não é qualquer um que... Então, entendeu? É muito interessante. Então, assim, existe essa possibilidade de um movimento espiritual estabelecer mudanças no corpo físico. Isso é uma coisa interessante, né? O Geraldo, você já leu o aspecto no Livro dos Espíritos, a respeito da atuação dos espíritos no fenômeno da natureza? Sim, isso é curiosíssimo, isso daí. Curiosíssimo. Entendeu? Então, são coisas que nós ainda estamos acanhados ainda em termos de conhecimento. Sim. Mas, sem sombra de dúvida, é possível de ser executado. Muito bem. Dando sequência, agora eu me dirijo ao Alan para fazer a seguinte pergunta. Agora entramos na história dos 10 leprosos, Alan. E eu começo assim, Alan. O samaritano, ele era um indivíduo do grupo étnico religioso natural da antiga região de Samaria, antigo reino de Israel. Samaria era uma província montanhosa situada entre a Judéia e a Galiléia. Era uma província rival do reino de Judá. Está escrito no Evangelho: estando perto de entrar numa cidade, 10 leprosos vieram diante dele, Jesus, e mantendo-se afastados, elevaram suas vozes e lhe disseram: Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Quando ele, Jesus, os percebeu, disse-lhes: ide vos mostrar aos sacerdotes. E enquanto iam, foram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e veio atirar-se aos pés de Jesus, o rosto contra a terra, rendendo-lhes graças. E este era samaritano. A pergunta que eu faço a você, Alan: por que somente um dos leprosos curados voltou para agradecer? Que lições podemos extrair dessa passagem? Ô, Geraldo, eu falaria o seguinte. Jesus fala uma vez para um outro paralítico, né? Ele fala assim, quando ele pede a Jesus a cura, Jesus fala assim: mas o que você quer que eu te cure? Sim. Né? Então, eu acho que essa pergunta fala bastante nessa passagem também. Por quê? Porque, às vezes, a paralisia, no caso dele, mas as limitações da nossa vida, a paralisia, entenda, uma limitação do que a gente julga ser uma normalidade. Veja que é tudo uma questão de interpretação, tá? Então, tudo aquilo que a gente vê como uma paralisia em nós, seja no corpo físico ou mental, ela só existe por um motivo. Enquanto a gente não aprender esse motivo, a gente não vai deixar de ter aquela paralisia. A paralisia, principalmente do corpo físico, lembra que o corpo físico, ele é transitório. Ele vai ser de uma encarnação, mas num rol de centenas, de milhares. Então, às vezes, você não andar não é o pior da sua vida. Às vezes, é o grande fator facilitador de você desenvolver outros pontos que você precisava. Por exemplo, eu vou contar um caso aqui que eu não posso deixar de contar. Nós temos um amigo aqui em Piracicaba que faleceu agora, ano passado, Urbano Zotelli, meu amigo do Luiz aqui, de mais algumas pessoas com certeza nos ouvem. Urbano dava aula comigo na União Espírita, comigo, com o Luiz, era amigo nosso, muito ativo lá, muito inteligente. Os dois filhos dele, ele tem uma menina também, mas os dois meninos resolveram fazer medicina, os dois na USP, em Ribeirão. Passou o primeiro ano um, depois no segundo ano passou o outro. O primeiro se formou e o segundo faltava um ano. E aí ele tinha comprado uma casinha, estava reformando para criar um consultório para os dois juntos, aqui em Piracicaba, ele estava com essa intenção. Tal. E num retorno do menino lá da USP de carro, um cara atropelou, bateu no carro, ele ficou tetraplégico. Puxa. A USP, naquele momento, não aceitava nenhum aluno, nem paraplégico. E ele queria, porque queria acabar a faculdade, e a USP não permitia. Ele moveu céus e terras e a USP foi obrigada por lei a aceitar alunos paraplégicos e tetraplégicos em sua universidade. Quer dizer que esse movimento dele fez com que A instituição. Mudou uma instituição por esse movimento dele. Aí ele acaba a faculdade. Aí, quando ele acaba a faculdade, um psiquiatra em São Paulo, sabendo do caso dele, convida ele para fazer residência lá em São Paulo. Por conta desse psiquiatra, ele vai fazer. Aí o Hospital Geral do Acre convida ele para ser psiquiatra no Hospital Geral do Acre. Ele vai embora para o Acre. Hoje ele é diretor-geral Diretor. do Hospital do Acre, ele é diretor-geral. Então, veja, será que esse cara, com as duas mãos, duas pernas dele funcionando, ele tinha saído da clínica do lado do irmão dele, daqui de Piracicaba? Sim. Então, o que foi para ele uma dificuldade física nessa vida foi a grande ferramenta que fez uma USP mudar, que fez ele estar lá no Acre, levando seu conhecimento lá no Acre. Então, quem voltou para agradecer Jesus? Desculpa eu ter me alongado, mas é que isso é muito importante. Quem voltou? Só quem já tinha aprendido com a sua limitação. Perfeito, Quem não perfeito. voltou? Quem ainda não tinha aprendido nada com a limitação que tinha. É só isso aí, Jorge. Então, aquele que voltou tinha um espírito mais maduro, mais vivenciado, mais experimentado. E ele compreendeu que ele devia ter um sentimento de gratidão e voltou. Os demais se curaram e foram adiante e nem voltaram para agradecer. Ou seja, eles estavam imaturos em relação ao outro. Exatamente, é isso aí. Muito interessante. Luiz, como última pergunta, ainda no Evangelho de Lucas, então Jesus disse: todos os 10 não estão curados? Onde estão, pois, os outros 9? Só se encontrou um que voltou e rendeu graças a Deus, e este é estrangeiro, era samaritano. E ele lhes disse: erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. Luiz, ao se dirigir ao leproso curado, disse Jesus: vossa fé vos salvou. Qual o significado dessa frase? Vossa fé vos salvou. A cura da paralisia, né, foi o único que reconheceu que foi uma bênção recebida. Ele foi grato. A gratidão dele demonstrou. E aí ele cumpriu a finalidade daquela paralisia, né? É levá-lo a uma atitude de gratidão. Os outros 9, sem sombra de dúvida, vão retornar paralítico na outra encarnação. Então, o sentimento de Aprender a gratidão, gratidão. o sentimento de gratidão Sentimento de coloca a gente num gratidão. estado que pode até possibilitar a cura. A gente não repete muito no centro. Se não for pelo amor, vai pela dor? Sim. Que coisa, não? Então é interessante isso que você falou. O sentimento de gratidão coloca a gente num estado em que possibilitam acontecer essas curas, né? Muito interessante isso. Ele, Geraldo, ele complementa. Ele foi curado pela reação que ele teve de gratidão. Porque aquilo ali foi a prova realmente que ele venceu o obstáculo. Puxa vida, hein? Que coisa, né? Uma coisa que até arrepia a gente vê, entender o fenômeno, né? Eu faço que nem aquele outro, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Para finalizar, eu me dirijo ao Alan. Alan, por que que Jesus, no final, ele dá um destaque, ele fala assim: o que Jesus quis transmitir ao mencionar que o leproso curado era estrangeiro, ou seja, era um samaritano? O que que está embutido nessa frase? Geraldo, é assim, ó. Uma. Espera um segundo. Eu tô me curando essa semana numa gripe muito forte. A hora que eu fui começar a falar. Ele estava ali falando de uma forma assim. Veja. Ah, e pode ser uma coisa. Olha o que veio na minha cabeça aqui, ó. Ele era estrangeiro, né? Olha o que veio aqui na minha cabeça aqui agora. Lembra que Jesus fala uma coisa? Ele fala assim, ó. Ninguém é profeta em sua terra. Como é que ele fala? Ele fala algo assim, né? Ninguém é Jesus. profeta, ninguém é rei na sua terra, alguma coisa É, assim. ele fala alguma coisa assim. Então, os que eram da sua terra não deram valor para aquela cura. Também tem isso. O estrangeiro falou: Nossa, o cara me curou. Pode ser assim também. Agora, tem um outro lado também que é assim, ó. Que os outros não deram tanto valor, acharam que era obrigação dele ter curado, né? Mas não deram importância para aquele movimento que receberam, enquanto que o outro deu valor, né? Eu acho que eu ficaria desse jeito aí, eu acho que mais do que isso, acho que daí já é especulação. Porque eu entendi que os judeus se autovalorizavam muito e os samaritanos eram rebaixados. Então, quer dizer, aqueles que eram considerados inferiores eram os estrangeiros. Então ele falou: ó, esse, o único que veio me agradecer era estrangeiro, era o samaritano, quer dizer, não era do grupo eleito. Não é isso, Luiz? A procedência não assegura perdão para ninguém. As religiões, né? Então, a procedência não nos garante nada. Não é o fato de nós sermos espíritas que nós vamos avançar. Excelente. Olha, o que é interessante é a gente ver quantas ideias e quantos caminhos aparecem após os comentários, né? Muito bom. Excelente. 11 horas e 2 minutos, estamos encerrando o programa aqui, porque o tempo passa rápido, a gente vai conversando e se empolga, e quando vê, o tempo correu, né? Mas, Luiz, eu peço suas últimas palavras no dia de hoje. Amanhã eu estarei fazendo palestra na Casa Espírita Sementes de Luz. Muito Um bom. abraço a todos, feliz Dia dos Pais para todos nós. Alan, suas últimas palavras, Alan. Eu queria deixar aqui mais uma vez um abração a todos os pais, que a gente possa aproveitar de forma plena esse dia, evocando nossos pais encarnados e desencarnados através da nossa profunda transformação do nosso dia a dia, da nossa mente. E aqueles que estão com o pai fisicamente, vai lá e dá um abraço nele. Aquele que não está, abraça ele a si mesmo pelo coração e abrace ele praticando os ensinamentos dele, praticando os exemplos bons da vida dele. Eu acho que tem várias formas da gente estar junto dos nossos pais, e essa é uma delas. Usando tudo aquilo que nós aprendemos e fazendo valer na vida a lembrança do que ele nos passou. Um abração a todos, um ótimo domingo. Parabéns a todos os papais, e aqui fica a minha gratidão ao meu pai, que já desencarnou, está do outro lado da vida, meu pai Amauri Garcia dos Santos. Fica aqui o meu respeito e o meu carinho por ele. E por isso que agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.